mas nunca chegaremos. Se um só pensar assim, somos produto do meio, vivendo dentro do caos, escravos dessa nova era eterna, guerra entre o bem e o mal. Trago tempero, não é o que as panelas inventam. Céu azul, chão vermelho, uma canela cinzenta. Sem mesalta, via onde o mal tá. Em qualquer lugar, até nas igrejas e nos altar. E hoje ele tá nos seus sonhos igual Fred tá. Pede pra não reagir, me dá o crédito, cara. E aí, tô vendo as roupas mais loucas que seu time veste. Em crime investe, como se fosse a fina investe. Se não pagou pra conversar, era papo fiado. Tá genjoando na cadeia, em regime fechado. E aqui fora de sempre, nada demais. Irmão matando irmão, catástrofes naturais. A enchente levou o bar, a fonte do tio se vai. Era renda, bem-vindos à ponte do rio que cai. Essa é a rotina dos tiozinhos das tiazinhas. Sem estudo não digere nem a sopa de letrinha. Na frente do gatilho você sente o medo puro. Te senta o dedo, ainda mais se for um dedo duro. Lugar onde os heróis faz orquestra de berro. Nenhum tem peito de aço e nem testa de ferro. Esse é os tipo que vira lenda. Eu vejo os tira venda, tiro deles, mas ninguém tira a venda. Pra ver que a realidade é um filme snuff. Botou pânico na cena, don't kill me, puff. Foi mais um alvo e a cena era ao vivo. Morreu num assalto por não ter dinheiro vivo. O ser humano é nocivo, sim, vou procurar ser um pouco mais compreensivo. Mas não dá pra ser tão exigente com quem já nasce sendo passado pra trás, bem na sua frente. E muito menos negligente, já que o culpado disso tudo é você ser tão inocente. Precisamos de amor, o mundo chega ao fim. Era pra ser um só, mas nunca chegaremos. Se um só pensar assim, somos produto do meio, vivendo dentro de um caos, escravos dessa nova era eterna, guerra entre o bem e o mal. Vira lama quando a ganância rompeu barragem. Saudiante, a prata e o ouro se deixou levar. Vai matar quem tá do lado se isso te trouxer vantagem. É como procurar a sorte dentro de um jogo de azar. Reorganiza a educação financiando a morte dela. Mutuando alunos igual presos dentro da cela. Não entende a luta de um menor que não bate panela. Quer ocupar a escola, nota o descaso que habita nela. Ninguém nasce no crime, as portas fechadas com vida. Cuidado ao ignorar alguém que pode ignorar sua vida. Tipo neguinho aliado nosso, desde pivete, morreu vendendo pó, mas o sonho era cantar rap. O destino é incerto, a colheita não. A vida é um bumerangue, energia são rotação. Irmão, diante o pódio, lembre-se da corrida. Pois distância na presença não passa despercebida. Pra salvar nossa quebrada tem um preço a ser cobrado. Herói que mata a fome, só o supermercado. Esgota céu aberto, tempo tá fechado. Castelo do guerreiro já foi todo inundado. Sem fé no amanhã, congelado em cada inverno. Seu café da manhã nunca teve leite materno. Cresce revoltado, esquece de ser criança. Na sede por vingança, engole o choro sem esperança. As balas tá na agulha, os pela costurado. Cabela voa com os pente descarregado. Carreira meteórica, brincadeira eufórica. Raiando pelo espaço na sua poeira cósmica. Em órbita vegeta, injeta tudo e vai pro coma. Fizeram sua casinha e não voltou pra sua goma. Marca da violência, eterno hematoma. Só mais uma alma que o inferno coleciona. Precisamos de amor, o mundo chega ao fim. Era pra ser um só, mas nunca chegaremos. Se um só pensar assim, somos produto do meio, vivendo dentro de um caos, escravo dessa nova era eterna, guerra entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal.